pé, depois do outro ando sempre devagar. Analiso em cada passo o horizonte está em uma linha que daqui nem dá mais pra enxergar. É o que me restou nos tempos que o ego tá do tamanho de um prédio. E é o que mais tem por aqui. E o céu cortado já nem mais brilha tanto assim. Eu fui pra longe buscar o que eu não queria entender. Mas dia após dia, labuta, rotina, se aprende a sobreviver. Fui pra longe buscar o que eu não queria entender. Mas dia após dia, labuta, rotina, se aprende a sobreviver. E vamos sempre, e vamos sempre, e vamos sempre caminhando. E não pode parar, é. E vamos sempre, e vamos sempre, e vamos sempre caminhando. E não pode parar. Muitas vezes pensei maneiras que era mais fácil em pegar atalho, desvirtuar os passos. Faço e não mosco, o trato é que eu não forço. Fato é o esforço, por isso não morgo. As pedras no caminho não serão empecilhos. Não vão conseguir umedecer meus cílios. Vivência é o brilho que coa no sigilo. Decisões no gatilho, do poeta andarilho compartilho. Tudo que aprendi nessa jornada, sempre indo em frente, na mesma pegada. Deixa eu deixar a ideia, mesmo que manjada. Topo qualquer parada, não paro em qualquer topada. E vamos sempre, e vamos sempre, e vamos sempre caminhando. E não pode parar, é. E vamos sempre, e vamos sempre, e vamos sempre caminhando. E não pode parar. Yo, assim tô na presa do flow. Sou o memo da velha, tipo lobo na alcateia. Não faço papel de bobo, tô do lado do bobo. Só sofrimento, tormento, é foda mesmo. Tanto congestionamento, canto, lamento, é tiroteio. Eu tô no meio, o diazinho é mó receio. Eu já acordei pra valorizar o irmão. E é bom saber quando é melhor não ir não. Escadada nos picos, marretada nos picos, mas olhando os dois lados. Pra viver no perigo, tipo Steven Seagal, com o inimigo do lado. Mas dia após dia, rotina, labuta, se aprende a sobreviver. E vamos sempre, e vamos sempre, e vamos sempre caminhando. E não pode parar, é. E vamos sempre, e vamos sempre, e vamos sempre caminhando.